O objetivo é claro, é concentrarmos e desafiar os oliveirenses. Nós temos uma oportunidade de ser solidários e o nosso pequeno comércio, que foi muito afetado e que a Câmara Municipal ainda vai deliberar algumas medidas de apoio em relação, daria aqui exemplo de uma que levarei à reunião de Câmara, que é toda a água do pequeno comércio será, por um primeiro escalão, será reduzido o seu valor e também nas habitações. Serão medidas de grande alcance, há outras também, como eu disse, e hoje concentramos na distribuição de máscaras, de máscaras e viseiras, também por todos, porque nós precisamos de proteger este pequeno comércio, porque há pessoas que ficaram sem os seus rendimentos e temos ainda medidas mais profundas em discussão para ver o impacto económico, mas é importante que Oliveira do Hospital também se una no seu pequeno comércio e que se ajude estas lojas, estas pequenas. Ontem correu tudo muito bem com a abertura dos cabeleireiros, que as pessoas já há muito tempo que não iam e que houve uma grande marcação, e por isso tudo nós queremos é que ninguém fique para trás também neste pequeno, e esta parceria com a ADI da distribuição de determinado deste material é também o gesto da Câmara Municipal. Não tínhamos anunciado por uma razão, temos a adquirir essas máscaras, também vamos lançar não só no pequeno comércio, mas vamos distribuir perto de 50 mil máscaras pelas nossas habitações, do concelho todas, para o público em geral. Três tipos de máscaras, este terá, aquilo que entregaremos tem três tipos de máscaras, são duas máscaras laváveis e uma máscara cirúrgica, para que as pessoas percebam que a cirúrgica utilizam uma vez e deitam fora, e as outras que podem ser laváveis também. Faremos essa distribuição para a semana. E por isso estamos aqui com a preocupação, como eu disse, de ultrapassarmos esta pandemia.